Não. Ele não é louco. Ele pensa muito melhor que nós. Porque ele pensa mais livre. Em meio às meias verdades, só uma é absoluta. Minha mente ainda computa teorias obsoletas, letras com ideias malucas, são em comunhão com meus lutas. Nas minhas internas lutas, deixa que eu resolvo as tretas. Vejo que a coisa tá preta, o saldo tá em vermelho, não posso amarelar. Vou atrás de um cascalho, se nada vai vir de graça. Eu vendo alguns conselhos, podem todos ser macacos, mas eu não quebro o galho. Trabalho, não fico rico, não vou passar nenhum mico. Já matei o leão dourado, que quis ser o caçador. Já cansei de passador, passado já não me irrito, não me humilho. Sou um mito, não grito, mas sou terror. Que soterrou os vacilos e superou os limites. Fazendo da vida um show, sem precisar de convite. É free, dispensa beat, minha crença não é na capela. Deus ajuda quem madruga, mas me livra do samelo. Essa eu cantarei pra quem já derramei lágrimas de alegria em solo. Sob o nascer do sol, a cidade exala o cheiro de rotina em solo. O menino corre, pois sabe que viver faz parte do protocolo. Mesmo tendo perdido amores e amigos, no fim tudo volta ao solo. Vilão, com violão, laser, violo. Preciso disso igual uma cansa, precisar de colo. Sempre me isolo, ninguém percebe mais. Sou meu pior inimigo e no X1 eu não me solo. Eu me controlo, eu tento, risonho. Mostrando meus dentes, a trégua proponho. Tampar até sentir meus braços dormentes. Me permite pôr as mãos no meu sonho. Eu sei que o tempo irá, só cabe a tempura. Que a rima tem pura, não é uma brastemperatura. Temperatura alta, meu alimento é um tempura. A carne é fraca mesmo, eu tô aqui pra temperar. Sei que não tem que esperar, que o destino te conduza. O sentimento de conquista, não há Google que traduza. Hoje em dia procurar motivos pra que eu me queixe. Me parece útil como aulas de natação pra um peixe. Essa eu cantarei pra quem já derramei lágrimas de alegria em solo. Sob o nascer do sol, a cidade exala o cheiro de rotina em solo. O menino corre, pois sabe que viver faz parte do protocolo. Mesmo tendo perdido amores e amigos, no fim tudo volta ao sol.